que é que eu faço? Estou num beco sem saída. Já tentei tirar você da minha vida. O meu coração está sofrendo, dividido entre duas paixões. Eu canto e choro apaixonado, sinto falta de você aqui. Eu sei que ela está sofrendo, bebendo e chorando também. Será que é o meu destino viver sem ninguém? Ela deve estar com ele e eu aqui na solidão. Será que esse é o castigo do meu coração? Vem, me tira dessa solidão. Acalma o meu coração. Vem me dar o seu amor. Vem, eu sou um homem apaixonado, bebendo e chorando largado, sofrendo por duas paixões. Chama-se meu Deus, Antônio Clone, o homem mais apaixonado. Bebendo e chorando também. Será que é o meu destino viver sem ninguém? Ela deve estar com ele e eu aqui na solidão. Será que esse é o castigo do meu coração? Vem, me tira dessa solidão. Acalma o meu coração. Vem me dar o seu amor. Vem, eu sou um homem apaixonado, bebendo e chorando largado, sofrendo por duas paixões. Vem, me tira dessa solidão. Acalma o meu coração, vem me dar o seu amor. Vem, eu sou um homem apaixonado, bebendo e chorando largado, sofrendo por duas paixões.